Repórter do Calcão Campo, Quebec. Xeneme 315, chame Recife, frequência 25 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Recife 405, boa tarde, Xeneme 315. Dado já com o campo, Victor Maquilé. Mas que vem que chame torre 118 decimal 195. 185, Alex. Oi, Salvador, boa tarde. Vai passando o Victor Mike Quebec. Tango Victor Mike Quebec, continua a aproximação. Repórter passando em passando em rimar, Victor Mike Quebec. Espera, pronto, 6142. Mantenha ponto de espera. Certo. Ajudar o 642 e decola sem parada após a passagem do carro na curva. Gente, então após o 37 chegou no curto final, aliás, manter o pé passe decolagem imediata quando autorizado. Ok, ele mantém quando autorizado, vai decolar. Já, Crescente, não esqueceu do controle, não, meu. No 648, no sol aos 47, livre à direita, chame o sol 121 desse valor. 648. Crisedo, ele é 3562, né? 3562, né? Completo, ele é 1895. 1895, boa. 648, táxi via Alfa. Reportando da Juliette para ingresso. Alfa, vai reportando da Juliette para ingresso. Estou no 64. Curso 97, Victor Mike Quebec. Salvador, Victor Mike Quebec, livre pouso na pista 10, correção 17, vento 120 graus, 139. Pouso 97, também. Corre, Salvador. Boa tarde, ETP 5626, final IELS. 562, continue a aproximação. Vento no momento é 120 graus, 13 nós, aguarde autorização de pouso. Dando autorização, baixou e travou. 562, né? 0 pronto, 5490. O 6142 tem estimado para iniciar a decolagem? Não, estamos aguardando a autorização, senhor. 110 com 13, está livre? Ok, senhor. Para o 02, voo 648. Alinha, mantém o 490. Cristiano, baixou e travou 5626. Então, 02. Juliette, 002, igual no 64. Trip 5626? Trip 5626, livre pouso na pista 10, vento 100 graus, 13 nós. Livre pouso 5626. Vitor Mike Quebec no solo ao 50, autorizado backtrack, taxi até o 44. Mantenha a escuta até o corte. Oceana 61 no 42, decolado 50, chame em controle 119.8. Bom dia, obrigado. Pessoas a bordo, parte 4, Mike Quebec. A torre Penicilisa em 118.95 para acionamento táxi decolagem, o altímetro padrão 0 no 3, tem um bom voo, Mike Kudato. Possível voar direto Aracaju. Aguarde. Controle em tanto em 154. 3154, chega da Mari, desceu 050. 050, informação, você pode voar táxi? Controle de táxi, tá ali. Direto táxi, obrigado. Quebec, sem frequência. Xané 6142, como é o Fox 18 da presente? É o Fox 18, muito grato. Trip 5626 no solo 52, livre direito, chama o solo 21-19. Livrar direito 219, 5626. Trip 5490 na escuta, Tony. Na escuta. 5490, autorizado a NA e manter cabeceira no 0. Ali e manter, 490. Boa tarde, sem identificação, vai na proa de Mari para a chega da Mari, o procedimento é LS Extraction para descida. Frequência livre, Mari, silêncio, Ravel. Nós. Autorizado, decolete, guarda um tempo. Aguarde antes daquilo para ingressar no pátio 3. Alfa, antes daquilo para ingressar no pátio 5.6. Aqui é o Delta, reporte para táxi. Aerovia Penzulo 10 até Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, após interceptar o Penzulo 16, prossegue até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme. Decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, aciona 5071, controle 119.8. controle de Salvador, é o 35490. Vim para o controle. É o TRIP 5490. TRIP 5490, contato radar, saída MOMO, nível 200. MOMO 200, 5490. Septo, Pesulu no 6 e prossegue conforme plano de voo, ok? Afirma a tela da brisa. Portão 9, chame pronto, 4065. Para o táxi azul 9145, 5 a bordo, a autonomia de 4 horas e 15, alterna Ribeirão. Pátio, conexão pátio 3, após ingresso a pátio principal, segunda direita via Indy Alpha, ponto esperão no 0, torre 118, decimal 95, altímetro 10 no 3, tem um mau voo, boa tarde, azul 9145. Muito obrigado, senhor. Estão em frente, pátio 3, pátio 1. Indy Alpha, segunda direita, torre 1895-1013 no ajuste, livre táxi em frente, obrigado. Boa semana para o senhor, 9145. Igualmente. TRIP 5626 ingressa Kilo, pátio 3, posição prevista do pátio 3, posição 04. Gente, eu vou ingressar na Kilo aqui no pátio 3, posição prevista 04, 5626. Cinema 314, ciência. Tráfego na posição de 3 horas e 7 milhas, mantendo nível 110 com 270 mais Glam Speed. Azul 4462, reduza para 2009. 200, azul 4462. Azul 4462, desça e mantenha 050. 050, sistema 3445. Torre Salvador, é o azul 9145, ingressando ainda, já está pronto para decolagem. Muito boa tarde. Azul 9145, boa tarde, autorizado alinhar e decolar, pistão 10, vento 100 graus, 13 nós. Alinha e decola, pista 10, 9145, azul. 4, Tavante 050, autorizado de pode ser direto, com referência. São 3154, desce para 3.000 pés, ajuste no 0 no 3. 3.000 no 0 no 3, pode passar e estar até baixo? Afirmo. Entendi. Autorizado, táxi 70, exceção Oscar, pode para ingresso na pista 1 no 6. Azul 4462, reduza para 1909, devido ao tráfego na posição de 11 horas, 3 milhas, mantendo nível 120, com 260 mais de grande fixe. Ok, estamos avistando, mantendo 1859. Sim. Chame 142, chame Recife em 126.85, alterna 125.45. Chame 125.45, pode ir aberto. passando, vai passar 4.000 para 3.000, tá? 3154. 3154, ciente. Desce para 3.000, ajuste na 013. 3.3. Controle, Xenai 6314, cidade de DC. Xenai 6314, desça e mantenha o nível 090. Correção, nível 100. Tá sim, 100, tá. O tráfego no equipamento aqui. Sim. Então 3154, desça para 2.000 pés, ajuste permanece autorizado, LS, reporte estabilizado. 2.000, ajuste ao padrão, reporte estabilizado, 3154. Azul 4462 para sequenciamento, curva esquerda para o 360, limitado pelo localizador. Esquerda 360, localizador. Azul Salvador, boa tarde, Azul 9145, da coluna da EL, 1700 pés cruzando. Azul 9145, contato radar, série da EL, nível 380. Sanda, Azul 9145. 1110 graus, 149. Agora, ó, é 3 no caso. Na minha 314, desça para 3.000 pés, ajuste na 012. 3.000, eu e 12. Na minha 3 no caso. Controle Azul, 945, solicita da Elta presente, se possível. Autorizado. Grato. Salvador, muito boa tarde, Papa Romeu Alfa Delta Bravo, informação Papa, cruza o 230. Papa Romeu Alfa Delta Bravo, autorizado, chega da mar e desça para 050, reduza para 250 nós. 259 para 050 Alfa Delta Bravo. Jaco Delta, decolado 02, chame agora o controle em 119, destino 8, bom voo. Controle 119, destino 8. 024462. Azul 9145, sub-restrito para o nível 340, em caso de falha de comunicação, é autorizado nível 340 como final. 340 como final em caso de falha, restrito inicialmente 340, navio 1400 da Zona. Tram 3154, complete final, chame torre 11895. 1895, 3154. 314, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, dentro do possível, chinelo 2000 pés. Chinelo 314, informa o tráfego na posição de 12 horas. 6 milhas, mantendo 2.000 pés com 1909 de ground speed, reduz. Maneuver solicitado, Gels. 220. Controle Salvador, bom dia, papapá, Mike do Delta. Nível 220 está autorizado. Direto, decola da 10 com curva direita na subida da EL, após Leda. Foi direto Ilhéus. Aciona 5-1-1-5, controle 1-1-9, décima 8. Obrigado, Ilhéus 220, direto, escola da EL, Leda, após Ilhéus 5-1-1-5, tracione, controle 19-8, gol 1-6-4. 649, portão 2, chame pronto, pushback, sanamento. Vai chamar o gol 1-6-4. Do Salvador é o TAM 3154, passando externo, estabilizado. TAM 3154, boa tarde, tráfego avistado, vento 110 graus, 139, o ajuste na 013, cheque trem, livre pouso na 10, o TAM 3154. Positivo, trem checado, 1003, livre pouso na 10, TAM 3154. Camarada ILS, 2000 pés, azul 4462. Salvador, azul 4065, plano para ataque, PLB 105, autonomia 0440, alterno Ribeirão Preto. Obrigado. 5 parte principal, após Índia e Alfa, ponte para a torre 118, decimal 95, altímetro 10, 12, agora 1012. Então, bom voo e boa tarde. Azul 4065, livre via parte principal, Índia Alfa, temperatura no meia, torre 295, o ajuste no 012, graças. Azul 4065, boa tarde. Na 3 no 4, vento 1, 10 graus, 1 no 4 norte, livre pouso na 1 no 0. Taxi via Alfa, reporte S da Juliette para ingresso. Alfa, Juliette, reporte, está 3154. 895, bom dia, até amanhã. É. O azul 9145, pode chamar, Pri. É fixa. Azul 9145, ciente, chame Recife em 1251, alterna 13325. 3325 é secundária, 251 a primária, obrigado, boa semana. Obrigada. Camaral externo, baixar travado, 4462. Salvador, boa tarde, 4065, pronto, ponto espera da 1-0. Azul 4065, boa tarde, mantenha o ponto espera da 1-0. Mantenha o ponto espera da 1-0, azul 4065. Da Juliette, 3154. 3154, via Juliette, portão 05. Portão 5, boa tarde. Azul 4462, passou externo, baixar travado. Azul 4462, tráfego avistado, livre pouso no 0, vento 120 graus, no 39. Livre pouso, azul 4462. Taxi via Alfa, apoio Juliette, portão 10, portão 10. Portão 10. Posso pouso da aeronave da companhia, ele bateu 5-0 de bateramento. Mike Eco Delta, frequência livre para coordenação, terra graça. Autorizado ILS, com Alfa Delta Bravo. Alfa Delta Bravo, desça para... Não, 2, autorizado ILS. 2. Estabilizado. É autorizado, Alfa Delta Bravo. Controle ao 3490, chega, chama o 3490. Abaixo de transferência, 3490. Salvador, boa tarde, Altan 3192, autorizada a chegada da mar e desça para 050, boa tarde. Mensagem sendo recortada, poderia repetir? Autorizada a chegada da mar e desça para 050. 050 na mar. Do 4462, no solo 12, nível 3, via Fox, chame solo, eu desejo um décimo 9. Só um dos números com nós, é o 4462, obrigado. Tema autorizado, Juliette, portão 10, portão 10, Oceano 6314. Charles 4462, via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Taxi Alfa, comandante da Juliette, ingresso 4462. Deu Alfa, Delta Bravo. Alfa Delta Bravo, complete canal Chame Torre em 1118 decimal 95. 1895, Bravo. Trip 5490, Recife em 126 decimal 85, 12545. A intenção é pelos na 10 ou 17, confirme. Na 10, cara. Sempre com a aproximação. Agora contato visual, confirme parte de estacionamento. 43. 327, gente da Papá, solicita nível 220, Delta. Chama agora o controle em 1-19-18. 19-18, obrigado, boa. Boa tarde. Nível solicitado, Ilhéus? É o 220. Controle Salvador, Azul 4065, na sua escuta, decolou. Azul 4065, boa tarde, contato radar, saída da El, nível 340. Da El 340, por onde vai direto da El, após 2000 pés? Após 2000, autorizado. Autorizado da El, após 2000, 4065. Davo, tráfego avistado, cheque trem, livre pouso na 0, vento 1-10 graus, 1-2-9. Livre pouso 1-0, Alfa Delta Bravo. Após direto Ilhéus, aciona 5132, controle 1-19-8. 7, 463, 87, então a gente está autorizado nível 220 para Ilhéus, na saída da El Leda do colônio da 10, e após voo direto de Ilhéus, 5132 é o transponder, 119.8 é o controle de saída do 6327. Então, 1 no firme pronto, final 6327. Gente, 6327. Gol 807, boa tarde, autorizado a chegada Bonf, desça para 050. Catar Romeo Alfa Delta Bravo no solo Zuna 7, nível direita via Echo, enxame solo em Euros 1.9 antes do ingresso do taxiway Alfa. Via Echo no 2.0, Delta Bravo. Fatal botão, prossiga. Salve, Salvador, muito boa tarde. Papa Romeo Alfa, Delta Bravo. Está livrando na Eco, destino é a geral. Alfa Delta Bravo, destino é pátio 3, aviação geral, é isso? Afirmo. Ingressa na Alfa e aguarde antes daquilo para prosseguir até o pátio 3. O coordenador aqui com a Infraero vai manter a taxa em Alfa, ok? Sim, e a Alfa vai aguardar para cruzar aquilo, aguardando o seu comando. Controle, TAN 3192. TAN 3192, desça para 3.000 pés, ajuste na 092. 3.012, pode voar dona? Só tem um som autorizado, cruzamento na 735, Quebec, Mike, na Lima. Chame solo em 1.219, tá ingresso no pátio principal. Prossegue em frente via Alfa e vai aguardar antes da Juliette para prosseguir o táxi e em coordenação com a Infraero. O senhor tem duas opções para escolher a aviação geral, ou parte 5 ou parte 4. Vai via Alfa antes da Juliette para informar o senhor, ou parte 5 ou parte 4, Delta Bravo 5. Afirmo, parte 5 ou mais próximo, pode prosseguir o parte 5? Afirmo, pode ser o 5, agradeço, Delta Bravo. A gente mantém inicialmente a posição antes da Juliette para prosseguir o táxi, o Alfa Delta Bravo. Antes da Juliette, a gente chama o senhor novamente. Se é possível coordenar uma condução da Infraero para os nossos passageiros, eles estão em 2. Gente, 02 será coordenado, Alfa Delta Bravo. Agradeço, Bravo. Pegou o Salvador, TP5241. ciente da informação Papá. Autorização para Vitória da Conquista, 200. Só um minuto, cópia, 35241. Tio 3, Alfa Tango Tango, tá livre para prosseguir. Será coordenado, Alfa Tango Tango, prossegue até o parte 3, aguardando. Alô, Alfa, tá bravo, tá autorizado para seguir o ataque. Alfa Delta Bravo, vou aguardar a passagem de um Cessna 402 que vai ingressar no pátio 3. Após, pode ingressar na Juliette, cruzar o pátio principal e reportar na Taxiway Lima para prosseguir até o pátio 5. Alfa Delta Bravo. Está ciente, aguardando a aeronave que estão. Azul 4065, chame Recife, ano 251. 251, 4065. Preso 92, desça para 2000, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000, autorizado LS, vai reportar estabilizado, 3192. Delta Bravo vai ingressar na Taxiway Lima, após vai prosseguir à direita, vai ingressar na Taxiway Mike e depois na próxima esquerda na Quebec, vai manter a Taxiway Quebec e chamar a torre 118, decimal 95 para o cruzamento até o Pátio 5, boa tarde. Lima, Mike, Quebec, 295 para o cruzamento, Delta. Boa tarde. Alô, gol no 649, pushback estacionamento 02. Tá livre, gol no 649, chame táxi. Tá livre, vai chamar para o táxi, gol 649. 35241, cópia. Que bom. 35241, vitória da conquista, nível 200, direto, decolou da 10 com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto, vitória da conquista. Aciona 5-1-1-7, controle 1-1-9, decimal 8. 900. 0-0, direto vitória da conquista, saída Arbor. 5-1-1-7, nosso transponder, transponder 19-8, controle 5-2-4-1. Parte 3, chame pronto, 5-2-4-1. Travado, ajuste na 0-1-2. E 2, vai reportar externo, 0-3-1-2. Alfa Delta Bravo autorizado, cruzamento 17, estacionar frequência livre, boa tarde. Bravo, bom trabalho. Um 17, desce para 4000 pés, ajuste na 012. Papá, autorização para o Brasil, nível 3, 2. 4000 92. 4000 92, 1807. 20 aprovado, solicita qual nível, hoje na minha 321? Pode ser o 320, depois eu coordeno com o tempo, se já tiver a mão aí. 7, hoje na minha 321, Brasília, nível 320, está autorizado, via Brasília 17, decolada 10, com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa, aciona 5142, controle 119.8. Autorizado então no 320 para Brasília, Pêndulo 17, decola da pista 10, saída Arbor, transmissão Elefa, com primeira curva direita 5142. No transponder 198 é o controle de saída, chame 621 no portão 6. Correto, 62, chame pronto, pushback, chame 321. Chamo, muito obrigado. Tango, Tango, na escuta, cover. Salvador, o senhor é 327, está na posição 1, o pushback está na meta. Número 2, setor, só um minuto para iniciar, o senhor é 327. Número 2, 327. Boa noite, 07, desça para 2000 pés, ajuste no 012, atrasado LS, reporte estabilizado. Para o ataque, chegou 649 com 101, 101 a bordo, 2 horas e 10, até na Salvador. Direita, Indy Alpha, ponto espera torre 118, decimal 95, altímetro 0012, 1012. Então, bom, oi, boa tarde, Guarumé 49. Indy Alpha, 1895, 1012, obrigado aí, uma boa tarde. Então, Uno, Xanem 327, tá livre, chame táxi. Autorizado, né, 327. Então, 3192, não sola 28, liga direita via Eco, chame sola em 1219. Oi, Salvador, o gol 1649, próximo ponto para dono 0, pronto. O 1649, autorizado a alinhar, decolada 10, vento 120 graus, 139. Dado a minha área, decolada no 0, gol no 649. 192, boa tarde, via Alfa, importância da Juliette. 3192. na escuta, copia. Uno 649, decolado 231, estando agora o controle em 1998. Portão previsto 02, apenas aguardando a liberação do foco e saindo da Avianca. É 220, igual 649. Com 66 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alterando Aracaju. Direita, Indy Alpha, ponto espera torre 118, 95, altímetro 01-2012. João Bom Voo, boa tarde, Xenema 327. Direita, Indy Alpha, 118, 95 na torre, 1012 no altímetro, Xenema 327, uma boa tarde. 392, ingressa Juliette, portão 02, após Avianca. Juliette, 02, 393. Salvador, boa tarde, Bono 807, está na final da embaixada para lá. Bono 807, boa tarde, tráfego avistado, ajuste na 012, evento 1-10 graus, 10 nós, livre pouso na 10, do 1807. Gente, livre pouso na 10807. Salvador, uma boa tarde, Xené 6327, ponto de espera pronta. Xené 6327, boa tarde, mantém o ponto de espera da 10. Mantém o ponto de espera da 10, 6327. Xené 6327, visual com Boeing da Gol na longa final da 10. Afirmo. Após o pouso do mesmo, alinha e mantém cabeceira 10, o Xené 6327. Após o pouso do Gol, alinha e mantém 10, o Xené 6327. Do Gol 649. Fala Salvador, muito boa tarde, eu disse 5267. 5627, prossiga. 627, ciência, informação papá, quando possível autorização no nosso respectivo Aracaju. 627 Aracaju, 90190 está autorizado. Via Golfo 677, decolada 10 com curva esquerda na subida Puca, após Jamo, após direto Aracaju. Aciona 5154, controle 119.8. Autorizado Aracaju, só confirmando que é 190 no nível, no qual da 10, 5 gramas após Aracaju, 5.4, 19.8, 5.5. Afirmo, 35.627, nível 190, 190, correto, no pátio 3, chame pronto, pushback, acionamento. Chamará para o Cris, acionamento 5, ganha. 207, no solo 35, liga direita via Fox e chame solo em 121 decimal 9. 1209, boa, 907. Meia 327, vento 1, 10 graus, 129, livre decolagem da 10. Zero sete, boa tarde, via Alfa, repórter da Juliette para ingresso. Via Alfa, para a Juliette, para o 807. Decolagem 6-6, chame agora o controle em 1-9-8. 19-8, 6-3-2-7, obrigado, passei mais. 3-2-7, cruzando 1500. Puxa, 6-3-2-7, contato radar na decolagem, perfil da nível 220. Israel 220, 6-3-2-7. Confirme para controle. Papel Tango Vita, Serrano, autorizada a chegada da mão, quando me der, o DC mantenha o 050. No 649, com registro agora em 125, décima 1. 251 no 649. Obrigado, Leda, hoje é 6327. Boa, Leda, 6327. possa estar mais vendo a produto através do tanque de Pituaçu. Salvador, Chané 6321, posição 6, posicionamento. 321, no Chané 612, está livre, chame táxi. Amarei táxi. Boa tarde, 396 da Gol. 396, boa tarde, o controle opera em 119 decimal 8. Mudando para o comandante. 396, boa tarde. Bono 396, boa tarde, autorizado a chegada da Mari, desça e mantenha o 060. 060, pode proar, tá? Mantenha o PC da Cigara devido à nave de aproximação, número 3 na aproximação. 060, autorizado. Bono 396, reduza para 2509. Reduzindo 2509, 396. Ciência, Quebec, autorização com fins da 340. Brasil 4118, com fins nível 340, está autorizado. Aerovia Pesolo 10, Pesolo 10 até Bridge. Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge, após intercepta Pesolo 16, prossegue conforme o plano de voo. Decolada 10, com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Aciona.